A paz do Senhor, irmãos, irmãs, é com grande alegria que nós vamos dar sequência ao trabalho de leitura da Bíblia. O que eu me propus há 6 anos atrás, completou 6 anos em novembro, foi de ler a Bíblia, a melhor devocional que existe. Nós temos vários livretos devocionais, como no Cenáculo, eu fiz um também sobre os Salmos. Há um outro, acho que chama Cada Dia. Bom, há vários livretos devocionais, e que são uma bênção. Mas eu acredito que a melhor devoção, o melhor momento de aprendizado, de quebrantamento diante de Deus, vem da própria leitura bíblica, porque a leitura vai levar você à experiência real com o Senhor. Muito bem, eu quero, antes de começar a leitura de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler hoje. Antes de começar a leitura, eu quero agradecer aqueles que têm orado junto conosco pela recuperação da saúde da minha irmã. E se você ainda não está orando, o nome dela é Suzy. Suzy Lavoura. Então, ore por ela, porque é uma situação difícil em que ela se encontra, na verdade, fruto da diabetes e outros elementos que eu não sei descrever para você, não tenho competência para isso, mas é um quadro bastante importante, né? Muito sensível. Ela está passando por um momento muito difícil e nós precisamos da oração de todos. Agradeço a Kelly, da Igreja Metodista Livre. Agradeço aos grupos de oração de São Bernardo, Ribeirão Pires, Santo André. Minha tia entrou nesse grupo, tia Esther, um abraço a ela e família. Agradeço a todos que têm se juntado a nós nesse momento de oração. A todos mesmo. Muito obrigado, né? Então temos irmãos de várias denominações, não vou ficar aqui citando uma por uma, é o momento de orar, né? Momento de orar pela recuperação, um quadro muito difícil para ela se recuperar, mas para Deus não há dificuldade, não há impossibilidade. O Senhor pode operar milagres. Muito obrigado pela sua oração. Agora eu vou ler para você uma mensagem que o nosso irmão, parte desse ministério, tem mandado, o irmão Everson, e depois eu já passo a leitura, de Neemias. Ah, quero lembrar uma última coisa, além da oração, só lembrando a você, quem perdeu, quem não ouviu alguma coisa de ministração devocional, nós já passamos de 40 livros. Você encontra no blog, perdão, fugiu, blog logos 7.blogspot.com. Repito, blog logos 7. Põe só um número, tá bem? Blog logo 7.blogspot.com. Muitas pessoas estão procurando o metanoia. Aumentou significativamente o metanoia. Você pode ver no YouTube, conectar na televisão, se é uma das televisões mais novas, e pode assistir. Pastor Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete lavoura, tá bem? E tem esse WhatsApp Santidade Bíblica, se você puder nos ajudar divulgando para mais uma pessoa, nós vamos alcançando cada vez mais e mais pessoas que leem ou ouvem a Bíblia. Tá bem? Então, eu repito, a Kelly, da Metodista Livre, aos irmãos da Assembleia de Deus Madureira, Campo Atibaia, bom, são o Bola de Neve, também irmãos do Bola de Neve, e Igreja Metodista do Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, também Ministério Galileia. Então, irmão, se eu continuar aqui, a gente não para, felizmente. E eu creio que por essa oração, o Senhor deu a ela mais um dia, e eu creio que Ele poderá operar esse milagre. Vamos ouvir o que o Everson mandou, e isso vem dessas micromensagens, né? Não é porque é menos importante, é porque o tamanho é menor, né? Então, mensagens de bom dia. Lindas mensagens de bom dia. Disse assim: coloque um sorriso no rosto, feche os olhos e agradeça. Não alimente as preocupações que possam te atormentar. Irmãos, eu estou vivendo isso com a minha irmã. Então, o que eu creio que tenho que fazer é colocar um sorriso no rosto de gratidão, fechar os olhos e agradecer pela vida dela até aqui e esperar esse milagre. Não alimentar as preocupações, pré-ocupar não é bom, né? Quando a gente tem que se ocupar, isso é importante na vida como um todo. Mas preocupar geralmente tem esse sentido de algo que não aconteceu ainda e acaba te influenciando, tirando sua fé, tirando suas forças. Então, abandone as preocupações que possam te atormentar. E eu não quero que nada me atormente, em nome de Jesus, eu não quero que nada te atormente, em nome de Jesus. Neemias 4, diz assim o texto: os inimigos se opondo à obra, né? Quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ele ficou irado, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas. Essa zombaria que nós vamos ver em toda a primeira parte, irmãos, isso acontece. Acontece, vamos tirar do ambiente religioso, isso acontece, surge um grande aluno no seu colégio, ou faculdade, ou na sua profissão. Há pessoas que têm inveja. E porque tem inveja, no primeiro momento elas zombam, né? Elas querem desqualificar você. Quando isso vai para o mundo espiritual, aplicando na vida espiritual, isso é pior. Isso é pior. Porque aí essas pessoas são usadas pelos inimigos de Deus para tentar desanimar o povo de Deus, desanimar o homem, a mulher de Deus. Então, não se deixe levar por essa zombaria, por essa inveja. Versículo 3: Tobias, o amonita que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que se ergam Mesmo que soergam, melhor dizendo, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Olha a zombaria, irmão. Uma raposa vai derrubar. Se eles fizerem alguma coisa, uma raposa derruba. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiraram contra nós para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Que coisa linda, que oração linda. Irmãos, do mesmo modo como ocorre nos salmos, chamados salmos imprecatórios, Neemias não age pessoalmente contra os seus oponentes e adversários. Ele não bate de frente. Então, não saia batendo de frente, a não ser que seja extremamente necessário. Como é o caso aqui, ele não saiu batendo de frente nesse caso, mas ele invocou contra eles o desagravo da parte do Senhor, da parte de Yahvé, o seu Elohim, Deus como um eco à oração de Jeremias, por exemplo, no versículo 5, Jeremias 18, 23, a pastora já ministrou esse livro, está lá no blog. Então, veja, há humilhação, há zombaria, há insulto. Satanás gosta disso, né? E os inimigos que estão debaixo dele gostam disso, para dizer assim: ó, vocês não vão a lugar nenhum. Não desanime. Irmãos, não desanime. Deus proverá, tá bem? Mesmo nessa situação. Quando eu digo isso, quando eu espero um milagre para essa situação da minha irmã, não significa, mesmo Deus operando um milagre, não significa que tudo o que antecedeu a esse processo foi segundo a vontade de Deus. Não, eu quero falar categoricamente não. Nós temos livre-arbítrio e nem tudo foi da vontade de Deus. E como não foi da vontade de Deus, se o Senhor operar o milagre, ele está operando pela sua infinita graça e misericórdia, mas não porque ele tenha concordado com nenhum só desses malefícios. Agora saiba, todo mundo que trabalha, todo homem sério, todo líder, toda mulher séria que trabalha na obra do Senhor vai necessariamente enfrentar zombaria, humilhação, falta de perdão da parte das pessoas, pessoas não perdoam, né? Insultos. Ou seja, eles querem envergonhar, eles querem tirar de nós a força e podem fazer isso tentando lançar acusações, tentando expor você, mesmo que você tenha cometido um pecado, então eles querem publicar esse pecado, eles querem divulgar esse pecado para tirar credibilidade. Mas um homem segundo o coração de Deus, aqui eu falo de ser humano, né? O ser humano segundo o coração de Deus, se ele se arrepende, confessa o seu pecado, muda de postura, transforma a sua vida, não tem por que se envergonhar do que passou. Claro, você vai guardar no coração como um aprendizado e vai lembrar e dizer: eu jamais precisaria ter feito isso ou aquilo. Todavia, se fiz, agora Jesus morreu na cruz por mim, me perdoou, o que me cabe é não fazer novamente e não deixar que nenhuma palavra venha desacreditar a minha vida ou ministério. Aleluia. Versículo 5: não perdoe os seus erros, ele orando, né, para Deus, e pecados. Não apagues as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas. Oh, que maravilha! Até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Que tem mais duas coisas. Pegue muralha como uma metáfora. E chega um momento onde nós estamos conseguindo construir as muralhas. E quando as muralhas estão caindo, é preciso reconstruir a muralha na sua vida pessoal, reconstruir a muralha no seu estudo, reconstruir a muralha nos relacionamentos familiares, reconstruir as muralhas da igreja que você congrega, até da denominação. Temos que reconstruir muralhas. Esse é um chamado para um líder. Aliás, já no blog também, ministrado por completo, né? A formação de um líder. Pastor, então por que o senhor está lendo de novo? Eu disse e repito para quem não ouviu, porque há uma carência de liderança hoje maior do que há 6 anos atrás. Então, precisamos reconstruir muralhas, até que em toda a sua extensão cheguemos a metade da sua altura. Claro que isso, reconstrução, implica em processo. Então, nós temos que caminhar, chegar à metade e depois chegar até o final. Pois toda a população estava de coração dedicado à obra. Olha, coisa linda, quando o líder consegue motivar toda a comunidade para, reconstruir muralhas. Aliás, se um pastor está no exercício do ministério pastoral e não consegue motivar a igreja a reconstruir muralhas, eu recomendo que você faça um curso técnico para ser metalúrgico, para ser sapateiro, para ser comerciante. Faça um curso, né? Procure o Serasa e faça um curso para o Sebrae, não é Serasa? Procure o Sebrae e faça um curso para fazer qualquer coisa na vida, porque é extensão do ministério pastoral, parte sine qua non do ministério pastoral motivar o povo todo para que toda a população fique plenamente dedicado à obra. Se não, já estou recomendando. Sebrae, tá bom? Sebrae é um ótimo lugar para você. Eu poderia citar aqui 1 milhão de casos que nós temos no Brasil, mas sei de outros casos fora do Brasil, de gente que ocupa lugar de liderança, alta liderança, mas não motiva. E não adianta vir com um documentozinho. Não motiva o povo a ter um coração plenamente dedicado à obra. Implica em um líder tem a tarefa. A tarefa do líder implica em motivar o povo para estar plenamente dedicado à obra. E mesmo assim, irmãos, há pessoas que nós investimos 2, 3, 4, 5 anos. Agora, nesse quadro da minha irmã, né, pessoas com quem nós dirigimos a palavra, ministramos, e pelo livre-arbítrio a pessoa resolveu dedicar sua vida a Mamon. E como resolveu dedicar sua vida a Mamon, o deus do dinheiro, então está pronta para fazer qualquer coisa. Estão prontos para fazer qualquer coisa. Menos a vontade de Deus. Então, o que eu quero motivar vocês hoje, vamos reconstruir muralhas, passo a passo, até que cheguemos a toda a sua extensão, até que cheguemos à metade do caminho, e depois até que cheguemos ao caminho, ao final do caminho. Versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. Irmãos, como aqui é citado algumas nações daquele período que mudaram de nome, como os amonitas, né? E como é citado aqui o nome dos árabes, quem está escrevendo é um judeu. Mas eu quero dizer a você que há homens de Deus profundamente comprometidos com o Senhor e que são árabes. Há homens de Deus, homens e mulheres. Quando eu falar homens, eu estou falando no sentido de ser humano, né? Genérico para ser humano. Há árabes segundo o coração de Deus. Eles estavam falando num momento da história de Israel onde isso não era uma verdade. Praticamente eram só os judeus que criam no Deus único, no Deus soberano, no Deus criador. Mas com o passar dos séculos, depois de Jesus, a palavra chega aos gentios, ou seja, a outros povos, para facilitar. Então, não tenhamos nenhum preconceito, porque há árabes segundo o coração de Deus e há judeus que se fecharam por completo e não perceberam que Jesus é o Messias de Israel. Bem, versículo 10, o povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo forças e ainda há muito entulho. Dessa maneira não conseguiremos reconstruir as muralhas. Meu irmão, se você quiser aprender mais um princípio, a reconstrução precisa de mais uma coisa: retire todo o entulho. Todo entulho espiritual precisa ser retirado. Porque se não tirar o entulho, então a obra não será concluída. E há muitos entulhos em todas as igrejas, praticamente em todas as denominações, estão lá entulhando a obra do Senhor. E com esse entulho todo, não se restaura a obra do Senhor. Versículo 11. E os nossos inimigos ameaçavam: antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho. Olha aqui, ó. Eles querem nos liquidar. Falando dos inimigos hoje, o ladrão que vem senão para roubar, matar e destruir, eles querem liquidar conosco e destruir todo o trabalho de reforma, mas não conseguirão. Não conseguirão, porque o Senhor Jesus é maior. Os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos advertiram: cuidado, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós de uma vez. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não os temais de modo algum. Irmãos, não temam de modo algum. Lembrai-vos do Eterno. Lembrai-vos do Eterno Criador, nosso Deus, grande e poderoso. E lutai com bravura por vossos irmãos e vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Só um último ponto aqui, até esse versículo. Você percebeu no versículo 13? Depois leia novamente. A estratégia. Neemias precisou posicionar os homens nos lugares mais baixos da muralha, nos lugares mais abertos. Estratégia, outro ponto fundamental de uma liderança. Ah, por que determinado líder é abençoado e outro não é? Isso serve como um princípio para todos, de novo, seja num estudo, você tem que estudar com estratégia. Seja no trabalho, você, para ser um trabalhador exitoso, precisa ter estratégia. Sendo na vida espiritual, você precisa de estratégia. Então, uma delas que nós estamos vendo nesse capítulo é organizar o povo, é orar ao Senhor, é se colocar nos lugares onde eles poderão atacar. Então, nós precisamos de estratégia. Versículo 15, última parte, as atitudes que foram tomadas pelos obreiros, né? Diz assim o texto: quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados, olha a estratégia, sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a trama sigilosa, todos nós retornamos à obra no muro, cada um para o seu trabalho específico, cada um no seu lugar, cada um com o seu dom, cada um para fazer um ministério, mas todos com o mesmo coração e dentro de um só objetivo que o líder ou os líderes vão conduzir. Espero que sejam líderes que conduzam segundo a palavra. Também, se não conduzir segundo a palavra, podem conseguir êxito numérico, mas não agradarão o coração do Senhor, e isso vai implicar que a sua muralha daqui a alguns anos caia. Tem que viver segundo a palavra. Versículo 16: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade, olha aí, organização e método, a outra metade permanecia atenta e armada com lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, fazia a obra e com a outra empunhava a sua arma. Irmão, com uma das mãos, segure a sua arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com a outra da sua mão, o texto diz, né? Tome a carga, ou seja, uma das mãos nós tomamos a carga, o preço que nós temos que pagar no ministério. E com a outra mão, batalha espiritual. Fique com a palavra do Senhor. Se uma igreja não está andando rigorosamente segundo a palavra, não vai prevalecer. Pode ter número, mas não tem a graça do Senhor. É isso que nós estamos sofrendo no Brasil. Foi isso que me motivou a voltar a trabalhar com Neemias, né? Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim construíam O que tocava o chofar, a trombeta, caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e a toda a população: grande e extensa é a obra, e nós muito separados, distantes uns dos outros ao longo de todo o muro. Isso também acontece. A obra que nós temos para realizar, aqui em Entre Folhas, aqui em Caratinga, onde for, em Minas Gerais, em São Paulo, no Brasil, nas 20 nações, né? Um abraço mais uma vez aos irmãos uruguaios. A obra é grande e nós não podemos estar separados, ainda mais por coisas incipientes, por pequenez, né? Nós temos que estar próximos. Se ficarmos distantes uns dos outros, nós não vamos conseguir atingir o objetivo. Portanto, do lugar de onde ouvirem o toque do chofar, juntem-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Chofar é uma espécie de trombeta, mas era feito com o chifre de um animal, tá bem? Mas guarde a palavra, é lindo o chofar. mas guarde a palavra trombeta só para você saber, né? Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar com suas armas à mão, desde o alvorecer até o pôr do sol. Vamos lutar nessa batalha de saúde? Eu estou falando da minha irmã, mas há milhões de motivos, há muitos motivos de oração em cada família, em cada igreja. Vamos, irmãos, até do amanhecer ao pôr do sol, vamos manter nossa postura de oração, arma na mão, ou seja, a palavra do Senhor, e estratégia. Sem estratégia, não vai a lugar nenhum. 22 e 23. Sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a palavra de Deus e sem método, estratégia, aí não vai caminhar. Naquela ocasião, eu também ordenei ao povo, cada um de vós, versículo 22, com seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem os meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo, sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. Eu acredito piamente, além do cuidado médico, ponto, além do cuidado médico, claro, então está entrando aí a ciência, nós cremos que a ciência vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, então esse é o aspecto técnico, né? O trabalho médico, glória a Deus por eles. Mas além disso, a cada dia que eu vejo minha irmã resistir, eu sei que é a mão do Senhor, a boa mão do Senhor, né? Espero que isso chegue à plena recuperação, mas não sei se vai chegar. Quem sabe o dono da vida, que é o Senhor. De qualquer maneira, o que nos cabe é permanecer orando. Os médicos vão continuar trabalhando e nós trabalhamos na oração. Lembre disso para a sua vida. Claro que tem um aspecto técnico. Aprender uma profissão, como eu falei do Sebrae, é um aspecto técnico. Numa escola, numa faculdade, é a parte instrumental do trabalho. Todavia, nós precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor nos dá a vitória. Glória a Deus por mais essa palavra, por Neemias 4, e pela certeza que nós temos que o Senhor pode reverter esse quadro. Minha irmã está com um quadro agudo de diabetes e não precisava ter chegado a isso. Ah, foi Deus quem fez? Não, Deus não fez. Ele permitiu? Sim, porque o ser humano tem livre-arbítrio. Mas não é ele que, não foi ele quem fez, não. Agora que nós estamos pedindo, né, mesmo sabendo tudo o que aconteceu, o que nós estamos pedindo é que Deus tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia. E apesar de tudo que foi feito de errado, ou até o que não foi feito para a cura, o Senhor transforme essa situação num milagre. E também transforme o coração de quem foi agente responsável por essa situação, né? Então, que o Senhor nos dê graça. Eu estou contando que ao compartilhar Neemias 4, você se motive, mas motive você, motive sua família, motive a igreja e todos nós, de coração unido, possamos erguer as muralhas, reerguer as muralhas que estão caídas e reconstruir aquilo que é o propósito do Senhor desde o Jardim do Éden, desde a criação, né? Relatado lá no Gênesis. Que o Senhor seja com você e te abençoe. Eu estou crendo mesmo que, ouvindo Neemias 4, mais uma vez, coisas tremendas vão acontecer, porque a palavra tem esse poder, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e nos faça reconstrutores de muralhas. E assim, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre cada um de nós e sobre cada irmão em toda a face da terra, seja o Senhor uma força motivadora, a maior força motivadora para nós reconstruirmos a vontade de Deus. Que a graça, o amor, a unção, o poder de reconstrução de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém.